A vovó decide repreender o neto. Carlinhos, por que você atirou a pedra na cabeça do teu primo? Ah, ele me beliscou, vó. E por que que você não me chamou, moleque? Pra que a senhora não ia acertar nenhuma pedra?